pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, que hoje será muito breve. A gente escolheu um tema e escolhemos os três filmes sobre esse tema e depois descobrimos que os três são exatamente iguais, então o episódio terá uns 15 minutos. A gente sempre fala em tentar ficar ali por uma hora, acho que nem chegaremos lá, vamos ver, eu tô curiosa por essa conversa de hoje. Mas antes até de a gente mencionar qual será o tema, deixa eu cumprimentar meus colegas. Boa noite, Ivo. Olá, Sil. Olá, Daniel. Olá, Felipe. Eu tenho um tempinho que eu não gravo com vocês aí, mas estou de volta. Vamos lá. Isso aí. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. É aquele negócio, né? Quando... Ah, tá. Eu ia revelar qual é o tema do episódio, eu não vou revelar ainda. Mas o que dá pra dizer é o seguinte: quando se trata desse tema, quem viu um, viu todos, né? Tipo, quem viu um filme já viu praticamente todos, porque pois aparentemente é tudo igual. É, a gente até tenta, né? Dar uma variada, mas. Se os filmes não colaboram com isso, não tem o que a gente possa fazer, né? Acontece. Boa noite, Felipe. Olá, Sil, boa noite, Daniel, Ivo. Então, eu estou aqui, na verdade, com um propósito. O meu propósito é falar mal de um realizador, que ele se acha grande coisa, mas não é. Não é, ele é medíocre. E o filme dele comprova isso. Falarei quando chegar o momento oportuno. Já vai revelar já daqui a pouquinho, porque ele vai ser o primeiro filme, né? Pra começar bem. É, pra começar bem. Mas hoje a gente tá aqui, então, pra falar de filmes no fundo do mar, né? Já falamos de praia, se não me engano. Falamos, né? Mas de fundo do mar, a gente ainda não falou. E a gente tava até pensando que a gente tava comentando aqui entre nós de fazer um sobre horror cósmico no espaço. E eu acho que esse tema de hoje se aproxima bem, porque o espaço é tão desconhecido quanto o fundo do mar, né? A gente tem até várias similaridades com outros filmes de espaço. Acho que a gente vai comentar sobre isso também daqui a pouquinho. Então é isso, né? Já estamos adiantando uma parte do tema também. Mas vamos lá, alguém tem algum comentário a fazer antes da gente entrar nos filmes de fato? Prendam a respiração. É, eu acho interessante que tu mencionou isso, de que existe uma similaridade entre a abordagem que dão para o fundo do mar e a abordagem que se dá para o espaço, né? E não é apenas na questão da ambientação em si, né? Porque, tipo, lógico, é um ambiente que é difícil de se locomover, por exemplo, né? Que é muito mais opressivo por causa disso. Mas uma coisa que chama atenção é que a gente nota também, nesses filmes, o mesmo tipo de personagem que tu vai ver no Alien, por exemplo. Isso parece que simplesmente o pessoal da Nostromo, é tipo, a Nostromo caiu no fundo do mar e eles ficaram por lá, sabe? Então, tipo, até nisso esses filmes são parecidos. É, o retorno pra Terra, né? A nave foi parar no mar, seria uma boa história. Talvez até melhor do que alguns filmes daqui. É. E talvez até melhor que algumas sequências de Alien, convenhamos. Olha só, tá aí, né? Tá aí a ideia. Então, bora lá. Aliás, alguém quer dar alguma sinopse hoje? Eu acho que dá pra dar uma sinopse só pra todos os filmes. Pior que é verdade. Mas então vamos lá. Vamos começar então. Aconteceu uma coisa curiosa no ano de 1989 e de 1990, né? Porque saíram 5 filmes de fundo do mar. E a gente vai falar de 2 deles. A gente podia até ter feito uma lista só pra falar desses filmes, de aumentar a nossa quantidade e falar de todos eles. Mas vamos nos conter em 2 deles, né? E o terceiro já é mais recente. Mas vamos começar pelo Deep Star 6, ou Abismo do Terror, que saiu bem no comecinho de 1989. Inclusive foi motivo de treta entre o Lewis Abernathy, que é um dos roteiristas, e o James Cameron, porque eles eram amigos. São amigos, eles voltaram a ser amigos depois. Mas eles eram amigos, os dois estavam preparando filmes sobre o fundo do mar, né? O James Cameron estava fazendo O Segredo do Abismo. E o James falou, você tem como dar uma segurada? Porque para não bater os filmes, né? Tipo, são temas parecidos. E o Abernathy disse, não. E aí eles pararam de se falar, assim, e só voltaram quando, nas gravações de Titanic, porque o Abernathy fez participou também, tem até um papel no filme, enfim. E aí voltou, a amizade voltou. É do que se trata, então, né? O Abismo do Terror. E como o Daniel já adiantou todos os outros, é um grupo de cientistas, de militares nesse caso, que está em uma base no fundo do mar. E eles têm mísseis, né, nesse lugar. E merdas acontecem, assim, eles sempre, sei lá, cavam mais do que deviam, explodem o que não poderia. E monstros aparecem, né? E a gente tem então esse grupo de pessoas fechado em uma instalação, né? E tendo que lidar com esse problema então causado por eles mesmos. E curiosamente também, né? Todos os filmes acho que tem aquela criticazinha às empresas, né? Porque todos são empresas ali que estão colocando essas pessoas numa situação merda e deixando elas lá, basicamente. Mas chegaremos a isso. Quero ouvir de vocês, então, o que que vocês acham do Deep Star Six? Eu quero ouvir do Felipe. É, eu também. Eu também. Vai lá, Felipe. Então, eu tinha uma lembrança muito antiga desse filme, eu já não gostava dele, mas aí eu fiz, não, eu vou rever, não é, pra... Vai que melhorou e minha gente, eu devia ter ficado com a minha lembrança original. Que só fez piorar. Eu acho que esse filme, primeiro, ele tem vários problemas. E eu vou começar com o Sean Cunningham, que é o diretor do filme. E que, sério, assim, ele dirige esse filme como se estivesse dirigindo uma campanha de margarina no fundo do mar, sabe? É muito desinteressante. É aquela coisa. Tudo bem, eu sei que quando o roteiro não é lá grande coisa, né? Então. O projeto já começa errado, mas às vezes um bom diretor cria algumas sequências interessantes e tal, e não é o caso. Basicamente, a gente conhece essa nova tripulação, né, da Nostromo Submarina. Eu acho, inclusive, que são sete também, só faltou ter um gato lá. Pois. Mas ou são sete ou são oito, assim, é um número realmente pequeno de personagens. É, todos muito esquecíveis. E aí, primeiro que o filme ele é longo, justamente nessa discussão, explode, não explode. E aí tem aquele personagem que vai dizer, ah, não, nós temos que explodir porque temos que cumprir o prazo, a empresa. E a outra, olha, mas vê só, não é bom só explodir, tem que primeiro ver se dá para explodir. Não, não quero saber, explode. E a gente fica acompanhando, aí rola tal explosão. Parece até aquele filme do Tubarão Gigante. The Meg, né? É esse. Porque eles explodem e aí do nada vem uma coisa grande, rápida, forte, veloz e aí ataca um submarinozinho que foi verificar, que foi fazer a explosão. Aí depois ataca o naviozinho de resgate. E minha gente, é ruim, é chato, é previsível. É, você sabe exatamente quem morre, quem sobrevive. Quando o monstro aparece, porque eles criam um mistério gigantesco daquele monstro. E quando você vê, minha gente, olha, quando eu digo que tem episódio de Chaves que dá mais medo, pô, eu me refiro a isso. Eu me refiro a isso. Porque, olhe, muito mais medo da chorona de Chaves do que do monstro desse filme. Ou aquele dos gnomos. E aí, por exemplo, o filme, por exemplo, tem outros. Um dos outros filmes que vamos falar mais pra frente também tem problemas. Mas eu gosto, por exemplo, do clima de solidão, de você estar completamente isolado em uma situação muito ruim. Embora o filme também não seja lá grande coisa, mas ele. Ele atrai nisso. E esse não. Você só vai acompanhando, acompanhando. Ele é mal gravado, o bicho é mal feito. O povo, o elenco tá péssimo. E aí, eu quero falar mal do Sean Cunningham. Porque assim, o Sean Cunningham, ele se acha um grande diretor, né? Ele, inclusive, eu já vi entrevistas que eu e o Wes Craven redefinimos o gênero. Cara, tu não redefiniu nada. O Wes Craven. E olha que o Wes Craven, ele ainda se aventurou até em outras áreas. Quem não lembra que ele dirigiu Meryl Streep e Gloria Estefan naquele filme Música do Coração, ali final dos anos 90? Então o Wes Craven, sim. Mas o Sean Cunningham, não. A gente gosta do primeiro, tem um certo apego. Mas dizer também que o filme é excelente, não é. Né? Vamos combinar. E sexta-feira 13 surfou na onda do Halloween, deu certo, mas assim, ele não tem uma filmografia boa. Ele não é um bom diretor. Ele tem uns filmes altamente esquisitos, assim, tem uns filmes juvenis que são muito ruins, tem um, ai, que é alguma coisa de férias. Ah, não vou lembrar o nome agora. Mas assim, que é muito ruim e tem esse terror nas profundezas. Acho também uma porcaria como produtor. É, ele produziu aquela franquia House, que é também muito sem graça. Quatro filmes. Eu acho que essa tentativa dele, né, assim, nesse filme tão incrível que estamos falando, é de, ah, eu vou, rein... eu vou... Vejam como eu sou incrível, criar um alien debaixo d'água. Velho, foi assim, deu muito errado. E é isso, assim, eu acho que ele é um filme preguiçoso. Ele é um filme que ele, assim, não lhe prende em momento nenhum. Inclusive, quando eu fui rever, eu fiz o que eu digo pra ninguém fazer. Algumas partes eu acelerei. Eu fiz isso, sabe? Ele é muito ruim. O final é. Ah, e o final é de uma nice, sabe? É aquela coisa, ah, eu vou dar um susto final, como eu fiz em sexta-feira 13, não sei o quê, não sei o quê. É, tem isso. Nem a trilha sonora do Harry Manfredi. E olha que ele fez várias trilhas no A trilha cinema, sonora desse várias filme é sexta-feiras. péssima. É péssima! É péssima, é muito ruim. Minha gente, nada nesse filme é bom. Sério, alguém gostou de alguma coisa? Toca a bola agora para vocês. Comentei com a Sil que eu passei o filme todo esperando para ver o monstro e eu vi um lagostão assim, cara. Eu falei, meu Deus. Ele demora a Ele aparecer, demora a demora. aparecer e aparece um Demora. lagostão assim, cara. Eu falei, nossa, é isso? É isso. É. E quem desenhou o monstro? Quem desenhou foi o Chris Wallace, que trabalhou na mosca. Pois é. E quem construiu foi o Mark Sjostrom, que fez Evil Dead, Nossa. Hora do Pesadelo, Fantasma. Então, tipo, e ficou mesmo super sem gracinha. Eu entendo, assim, mostrar pouco o monstro, né? Mas esse ficou. É um monstro bobo mesmo, né? É, quando ele Não, aparece, ele assim. aparece, ele não causa. É uma aparição muito ruim, que ele não causa nenhum impacto, nenhum nada. Ele só fica saindo d'água e pulando É. fora d'água assim. Sim. E dá para ver as É cordinhas puxando ele. isso. Eu gosto demais disso. Ai, meu Deus. É sempre Ai, ai. bom. Ai, ai. Eu queria só comentar do personagem, né? Que eles criaram o personagem lá do o Snyder, do Miguel Ferrer. Ah, eu ia Que é o falar disso cara também. que eles Meu Deus. colocaram para fazer merda o tempo todo. Ah, é o cara que faz duas explosões Ele atômicas faz num duas dia e explosões, ele é outro. responsável pela morte de não sei quantas pessoas. Ele só faz merda. Se mata, né? Ai. Porque vai no No submarinozinho submarino. lá, sabendo que ele ia morrer. É, sim. Eu Gente. gosto do Qual é a ator, né? O lógica, gente? eterno Albert de Twin Peaks, assim, eu gosto dele, cara. Eles. Então, ele é ótimo. O ator é ótimo. Mas. E aí dão esse presente pra ele, sabe? Pô. Ele é um ótimo ator, concordo. Mas de quem é a culpa de um bom ator não estar bem em cena? Do diretor. Diretor. Ah, Exato. com certeza. Não, e tipo, é um negócio que assim, tu tem um filme que tem um monstro no fundo do mar e o principal vilão é o personagem do Miguel Ferrer. Não faz sentido, sabe? Tipo, porque tipo assim, durante a maior parte do filme, tudo que acontece acontece por causa do personagem do Miguel Ferrer, não por causa de que tem um monstro gigante atacando aquelas pessoas, porque a gente Verdade. sequer vê o monstro, sabe? Mas a gente vê o Miguel Ferrer fazendo merda o É, tempo e nada todo. é Então, culpa, assim, é nada é uma escolha culpa que do não faz monstro, é sentido. tudo culpa dele. É, Monstro não faz entrar, o monstro sentido, sabe? atacar, aí ele prende o pessoal lá, ele não consegue soltar. Aí ele Ele mata o cara, tipo, ele enfia uma enfia a lança lança no capitão no que o cara que trem tá na frente. explode o peito do cara. É. Não, e isso que você falar que nessa cena eles estão num espaço que é razoavelmente pequeno e eles não encontram o monstro lá dentro, É. né? Tipo, sendo que o monstro é gigante, assim. É um negócio que, sério, é tipo, tudo não faz sentido. Eu vou até parar de falar do filme, eu só quero jogar uma curiosidade aqui antes. Puta merda. Porque eu acho que Desculpa. esse filme aqui não dá pra ficar falando muito sobre. Que a Sil mencionou antes do Segredo do Abismo. Daí, recentemente eu tava ouvindo um podcast que estavam falando sobre o ano de 1989 para o subgênero de terror aquático, né? E é assim, a história que contaram no podcast, daí tem que ver até que ponto que, né, é tudo verdade e tudo mais. Mas a história que contaram é que, assim, existia muita. expectativa em relação ao Segredo do Abismo, do James Cameron, né? Só que ninguém meio que sabia sobre o que era o filme, né? Aí o que acontece? Como... E o Segredo do Abismo estava sendo produzido já há algum tempo, até porque teve bastante efeito especial, esse tipo de coisa. Nesse meio tempo, se criou um certo interesse a respeito desse tema, e daí vários outros filmes passaram a ser produzidos com essa mesma temática de fundo do mar. Então a gente tem aqui no mesmo ano do Segredo do Abismo, tu tem o Deep Star Six, que é o Abismo do Terror, tu tem um outro que a gente vai mencionar daqui a pouco... Tu tem também o Lords of the Deep, que saiu no mesmo ano, e tu tem o Segredo do Abismo. Tudo isso porque se criou esse interesse a respeito do assunto, então, tipo, várias outras produtoras menores que quiseram correr atrás para poder surfar nessa onda, né? Até onde eu sei, acho que nem o filme do James Cameron chegou a fazer sucesso na época, mas eu tô chutando essa parte, né? Então, assim, não é um tema que necessariamente deu tanto resultado quanto se esperava. Mas é curioso que esses filmes tenham sido... Não apenas eles tenham tentado surfar na onda, mas que eles tenham saído no mesmo ano também, né? Então, tipo... E aí o que acontece? Como eles não tinham muita referência do que o James Cameron ia fazer, basicamente, eu acho que eles pegaram a inspiração do Alien, né? Tipo assim, ah não, a gente não sabe bem como é que vai funcionar lá embaixo, então faz um Alien no fundo do mar, porque o perfil, como eu disse antes, o perfil dos personagens é o mesmo, né? Tem a maneira como eles se vestem, a maneira como eles se comportam, a maneira como eles interagem um com o outro, é tudo tirado do Alien, assim. Então, já que não tinha essa referência, vai buscar em outro lugar, né? Aí busca no espaço. Então fica esses filmes que são bem parecidos um com o outro e de que parece que eles só têm a ideia, que é assim, tem que ter uma ameaça no fundo do mar e o resto daí se vira. Daí nesse caso aqui, tipo, é isso. Tu tem uma ameaça no fundo do mar que na verdade sequer é importante pra história, né? Porque, tipo, tá ali, mas também não faz diferença porque aquele cara ia fazer merda o tempo todo de qualquer maneira. Então, assim, até que ponto que precisa ter aquele monstro ali? Poderia ser qualquer coisa ameaçando eles que eu acho que o resultado ia ser o mesmo, que enfraquece bastante a figura do vilão. Porque, né, tu não tem um vilão icônico se esse vilão pode ser substituído por qualquer outra coisa. Se fosse um vírus que tá atacando eles, o resultado ia ser o mesmo também, sabe? Inclusive, como demora tanto, né, demora acho que uma hora pra chegar no monstro mesmo, eles já estavam tendo problemas ali, né, por conta das explosões e tal, e vazamento, e correria, não sei o quê. Então já tinha, né, os problemas acontecendo antes do monstro chegar, e se seguisse só com isso, também... Ia dar merda, né? Igual. É, exato. Daniel, você citou Lords of the Deep, aí eu lembrei desse filme, cara. Aí eu vim aqui ver, é uma azarraia gigante, cara. Oh. Eu já... Assim, será que a gente deveria ter escolhido esse? Não sei. Então... Assim, a minha memória dele é que eu me diverti muito vendo ele há muitos anos. Ele é co-produzido pelo Corman, né? Então... Uhum. É aquele estilo, né? Que a gente, o Corman é outro gosta. Que gostava muito de surfar nas ondas, né? É isso mesmo, né? Mas, assim, os monstros são muito bizarros, assim, cara, muito ruim. Sei lá, parece o Segredo do Dragão no Mar, assim. Segredo do Dragão, não. Como é que é o Como Treinar Meu Dragão? Nossa. É, vou mandar uma foto pra vocês. Muito bem. Ó, gente, pra não falar que eu não gostei de nada... Eu gostei da cena que... Não a cena toda que estampa o pôster, né? Que é quando um dos personagens é comido, meio comido pelo monstro. E aí fica pendurado, assim, naquele traje todo de caminhar pelo fundo do mar, né? Mas só pela metade, assim. Uhum. E da caverna, quando eles entram na caverna lá no começo. Eu acho... Me pareceu ser um cenário, provavelmente uma miniatura, assim, cheia de luz. Luzes coloridas, eu achei bem bonitinho com o submarinozinho passando assim no meio da caverna. Eu achei simpático, mas nada que salve, né? Eu também fiquei bem chateada com esse filme. É, aquela cena que eles descem pra água, ela é tão absurda. Tipo, o monstro tá lá, eles descem, eles entram na água e saem tipo andando devagarzinho na água. Eu falei, gente, não faz sentido nenhum. Não faz. Nada faz, é. E só um adendo também antes da gente seguir, sobre o Segredo do Abismo. Ele até que, assim, não diria que foi um grande sucesso, mas ele custou entre 43 e 47 milhões e fez 90 milhões de bilheteria. Ah, tá. Então, acho pelo que se menos... pagou, né? pagou. É. Gosto do Segredo do Abismo. Tem muita gente Eu que tem também. problemas com esse, mas eu gosto. Eu acho um filme até entre ruim, mais ou menos bom e excelente, eu boto ele no bom. Eu não me lembro, eu me lembro muito pouco dele, precisamos É, rever, isso que eu inclusive. comentei aqui, que eu me lembro muito pouco dele. Mas eu me lembro na época de eu ter visto ou não ter gostado. Ah lá. Mas se eu rever, talvez melhore, né? Fica aí de tarefa de casa pra nós. Então, bora pro nosso próximo, gente. Vamos falar de Leviatã, também de 1989. Também sobre uma equipe que está trabalhando numa base no fundo do mar e encontra um monstro. É isso, gente. Não, não tem mais o que Ótimo. dizer. A Não, sinopse deixa eu. mais curta Acho que que a gente valeu a já melhor viu. sinopse. E é isso. Ai, se o Samuel tivesse aqui hoje, talvez ele fosse melhor que eu nesta tarefa. Não, eu acho que foi perfeito. Perfeito, Eu sinopse. acho que não tem nada para Acho que não acrescentar e precisa, nada para não. tirar dessa É. sinopse. É. Mas só para complementar, então, o filme foi dirigido pelo George Cosmatos, que, como o Ivo já disse, a gente estava falando em off aqui, né? O pai do Panos Cosmatos, que eu sempre já me lembrei imediatamente de você, Ivo, por causa de É, Mandy. porque eu amo. E o George Cosmatos viria a fazer Rambo 2 depois, né? E Cobra. Tombstone. Fez Tombstone também. Tombstone. Tombstone também, É. bom. Filmaço. E o roteiro foi escrito pelo David Peoples, que trabalhou em Blade Runner e Os Doze Macacos, e pelo Jeb Stuart, que trabalhou em Duro de Matar. Então são grandes nomes, Sim. né, envolvidos aí. E aí estou curiosa para saber o que que vocês acharam desse, então. Está fresquinho na memória que eu vi ele agorinha há pouco. Esse filme, para mim, ele estava perfeito. Eu estava gostando muito do filme, da direção, porque eu descobri que ele era. Eu não sabia que ele era do Cosmatos. Eu, né, já o conhecia daquele cinema Brucutu, né, da década de 80 ali, do Cobra, do Rambo. Mas eu não sabia que ele tinha dirigido esse filme. Eu sabia da existência desse filme, mas eu não tinha prestado atenção que o filme era dele. E eu estava gostando muito da direção dele, embora de algumas coisas ali, de alguns personagens ali bem ruins, bem detestáveis, né? Eu acho que ele tem um probleminha ali no elenco. Apesar de ter o Peter Weller ali, que a gente um ator muito clássico dessa época, né? Ali, do Robocop, ele era o vilão. Desculpa, né? Ele não era o vilão, Ele era ele o era o Robocop. Robocop, né? O vilão era o do outro filme lá, Ah, o Miguel o Miguel Ferrer. Ferrer. Ele era um dos vilões, né? Não era o vilão principal, mas ele era um dos vilões. Mas enfim, voltando ao Leviatã, eu tava curtindo bem, assim, a ideia dele. Ele tinha uma vibe até mesmo do mundo também ali, embora muito inferior, mas assim, uma direção muito boa, muito segura. Mas eis que aí tem uma cena que os personagens começam a pegar algumas armas, uns lança-chamas, umas serras, um negócio. Eu virei e falei, cara, agora esse filme vai despirocar. E vai virar um dedo no cu e gritaria, serrando monstro pra lá, enfiando, serra. Mas não, ele vai para sequências longas deles andando nos corredores. Aí aparece um tentáculozinho e joga fogo. Aparece um tentáculozinho e joga fogo. E o filme, aí para mim, ele começou a se perder. Daí que ele vai perdendo o ritmo, ele perde aquela questão, até mesmo pelo diretor, né? Pelo que o diretor já tinha feito, assim, eu virei e falei, cara, vai ser um. E as cenas foram perdendo impacto para mim. Aí eles conseguem, sobram três personagens que conseguem um jeito de fugir, que eles estavam ali, a empresa, a corporação estava só enrolando eles, né? Já tinham até um comunicado, né, que eles todos. É, isso é muito bom. É, que eles já estariam Que ela mortos. vai pesquisar as ações da empresa e descobre que disseram que eles morreram, Que eles morreram. Enfim, eles arrumam a solução e conseguem fugir, e ok. Aí na hora que eles chegam na, na né, eles chegam lá no alto mar lá, né? Eles conseguem ficar submersos lá. Eles vão e aí aparecem tubarões. E tinha os helicópteros lá para resgatar eles, e não tinha porra nenhuma de furacão que a dona da empresa estava falando que tinha para não resgatar eles. E os helicópteros vão e tinha tubarão, e de repente aparece o monstro. E a trilha sonora, que era uma trilha toda de filme, de suspense, que tava bem construída, virou uma trilha sonora muito animadinha, de filme de ação. Aí eles pegam lá um dos personagens principais, que era, acho que era Peter. Qual que era o nome dele, cara? Que era o cara era muito bom, era o. Era o, jo, é o Jones, né? O Justin Jones. O monstro, aí o monstro do nada aparece, pega esse personagem e você acha que o cara vai tentar salvar ele, não. Ele pega uma bomba e com um arremesso de basquete ele joga a bomba na boca do monstro e explode o monstro. Cara, eu virei e falei, não. Sabe, o filme tava ótimo. A concepção do monstro, ele se juntando ali, se unindo, e ele tendo um pouquinho, ele pegando, usando a inteligência da pessoa pra tipo cortar o ar das pessoas, cara, isso tava muito foda, tava muito bom. Mas assim, ele entrou numa sequência muito ruim no último ato dele, assim. Eu virei e falei, poxa, eu tava quase lá, eu tava muito feliz com o filme, eu tava me sentindo no início dos anos 90, assim, tava muito feliz, mas aí ele deu aquela descida, assim. Enfim, é isso. Eu vi um comentário muito bom sobre esse final, que foi alguém falou, puta merda, esquecemos de matar o personagem negro. É, mais ou Pois menos isso. é. Foi isso mesmo, porque Ai, tipo, que ódio. não tem justificativa para isso. O cara foi até a superfície para morrer lá, tipo. E Então. o cara tipo, vai não e pra aí tu salvar ele explode o monstro com o cara junto. Ai, ai. E tipo, não faz sentido, né? Porque a lógica do filme, então, voltando um pouquinho, né? É que enquanto eles estão lá no fundo do mar, eles encontram o navio Leviatã, que é um navio russo, que foi naufragado pelo próprio governo russo. Ele fala, atiraram um torpedo nesse navio, e por isso que naufragaram ele, né? Aí vai entender por quê. Então depois tu entende que assim, o navio tava fazendo ali seus experimentos, as coisas deram errada, começou a rolar aquelas mutações, até porque eles encontram cadáveres assim, né? Tipo, meio que fundido um no outro, né? Então, assim, tu tem esse esqueleto diferente e tudo mais. Ou seja, a coisa saiu do controle e eles acabaram naufragando o navio por causa disso. Então, imagina-se que também se formou um monstro nesse outro navio. Por isso ele foi naufragado. E aí, agora, esse monstro que a gente passa a acompanhar, que é formado então pelas primeiras pessoas que morreram ali, que foram botadas para fora, ele consegue ir até a superfície. Então, tipo assim, que diferença que faz tu naufragar o navio ou não? E por que que aquele monstro que foi naufragado ele não foi até a superfície? Porque ele morreu no impacto? Não sei, porque o filme não explica isso pra gente. Do nada, aquele monstro aparece lá. Primeiro aparece tubarão, que não faz sentido nenhum, assim, porque não que não teria tubarão naquela água, mas é que, tipo assim, Faz sentido. os tubarão não servem pra porra nenhuma, tá ligado? Tipo, eles só tão lá, tá ligado? Então, assim, surge do nada e daí eles vão embora também, não fazem nada. E aí depois aparece esse monstro também do nada ali na superfície, o que não, né, não faz muito sentido. Porém, em comparação com o filme anterior, eu acho esse filme é muito melhor. Eu acho esse filme muito mais bem trabalhado, não apenas na questão da direção, que eu acho que é a direção do filme, realmente, a maneira como ele conduz cada cena, a maneira como ele vai criando tensão e tudo mais. O Cosmatos, ele é um diretor muito mais talentoso do que o Sean Cunningham, mas também tem a questão de que, tipo assim, esse filme aqui, ele se preocupa, pelo menos, em tentar dar um maior desenvolvimento para os personagens. A gente compreende a relação daqueles personagens, que eles não precisam se gostar necessariamente, nem todos se gostam, mas pelo menos eles trabalham juntos porque eles estão no. Eles sabem que se um fizer merda, vai dar merda para todo mundo, sabe? Então, assim, eles rolam certos atritos entre eles ali. Tu vê que, por exemplo, que existe uma história que é o que guia toda essa narrativa, que é a história do personagem do Peter Weller ali, que ele é um cara que ele precisa aprender a se tornar um líder. Então, assim, o filme todo meio que vai empurrando ele nesse caminho. No início do filme ele tá lendo o livro sobre liderança, daí no início do filme a equipe dele passa a Questionar questionar ele. algumas das ações dele, por causa da maneira como ele lida com o médico lá da equipe, que o médico não faz nada e tudo mais e tal. Então, assim, aqueles conflitos internos que existe porque é um ambiente de trabalho, porém é um ambiente de trabalho extremo, não dá para fazer que nem o Miguel Ferrer faz no outro filme, que é tipo assim, dar louco e fazer as coisas tudo sozinho, sabe? Então, assim, eu acho que esses personagens muito mais críveis. Eu gosto particularmente do personagem do médico, porque Ele é ele bom começa como pra caralho. sendo esse personagem mais, sei lá, tipo um cara que parece não se importar com nada, mas a partir do momento que ele percebe que existe ali uma ameaça que pode se espalhar, a primeira coisa que ele faz é, tipo, é soltar ali aqueles botes salva-vida, coisa assim, pra deixar todo mundo preso lá no fundo. Ele condena todo mundo à morte porque ele sabe que se aquela ameaça sair dali vai ser pior. Aparentemente não serve pra nada, né? Porque, tipo, assim, eles conseguem sair, tipo, em seguida, sabe? Na cena seguinte, eles já arranjam uma outra maneira de ir pra superfície. Mas ele tenta, pelo menos, sabe? Então, eu acho que é um personagem mais... Uhum. Acho que os personagens daqui são mais complexos. Sim. Mas eu concordo que daí, no final, vira um negócio meio bobo, assim, né? Parece ser o tipo de coisa que é, tipo, intervenção de estúdio pra mudar o final, alguma coisa assim, sabe? É. Porque é muito aleatório aquela mudança que acontece no final, em comparação Sim. com o resto do filme. Eu gosto muito da concepção do monstro, assim, que eu não esperava. Eu esperava que já ia ter o monstro pronto no mar, assim. Não, ele vai se formando, né? Ele é a coisa mesmo, eu né? Gosto muito como ele vai se formando. Aí isso me remeteu muito ao Enigma do Outro Mundo. Eu achei isso muito legal, muito interessante. Até mesmo quando o monstro vai sendo apresentado, assim, eu acho legal algumas coisas dele, assim. Eu também acho legal a proporção em que ele vai se apresentando um monstro, assim, tirando aquelas cenas que eu citei do um tentáculo aqui, um tentáculo ali, um tentáculo ali. Cara, tem uma cena que é muito boa, que o cara tá mexendo lá na cozinha, lá, o personagem que é latino, né? E também tá ali pra morrer, e ele é atacado pelo monstro. O monstro tá. Aquela cena é muito tensa, cara. Ela é muito bem feita. O monstro se enrola no braço dele, começa a matar ele ali, cara. É muito. Muito interessante, poderia até ser um pouquinho mais explorado, né? Mas ele tem essa mesma vibe do Alien, do Enigma do Outro Mundo, que inferior, mas que tava me pegando ali e me perdeu ali nessa sequência final. Eu lembrei de uma outra cena que eu gosto bastante também, que é a cena que tem um personagem que morreu e eles não contam pro resto da equipe que esse personagem morreu. Então eles pensam Sim. que o cara tá dormindo. Aí eles entram no quarto lá onde ele tá, né? Tipo, no, na enfermaria, Conversa com o cara. conversa com o cara e o cara se mexe. Daí eles falam, tá, É deixa ele muito dormir então. boa. É muito boa aquela cena, cara. É porque é muito boa, porque todo mundo acha. Aí o cara se mexe e fala: Porra, que Só que caralho é pra esse? eles, tá? Ele tá só se mexendo ali que ele tá se virando, tá ligado? Pra estar vivo. E pra gente que tava vendo o filme, achava que ele tava morto e ver o cara mexendo. Gente, eu virei e falei: Cara, fudeu. Aquela cena é muito boa. É muito bom ver o monstro se formando, né? Juntando os corpos, assim, é bem bacana mesmo. Ah, e uma curiosidade é que a personagem da Martin, né? A chefe lá, ia ser um cara, e aí resolveram colocar a Meg Foster, que nunca é uma pessoa confiável, convenhamos também. Já sabia desde o começo. Pô, ela apareceu, eu falei, não, tem algo errado aí. Mas daí trocaram pra uma mulher e depois. Mas mesmo assim, no final, mantiveram o soco que o Steven Pois dá é, eu ia falar, daí nela. tem isso. Ah, não, acho que não tem problema, tá tudo certo. E a personagem é boa, né? Assim, o pouco que ela Sim, ela aparece, tem assim, presença, né? ela tem presença, assim, fala, cara. Tanto que eu até mandei um vídeo no grupo lá de uma cena que volta, que fecha nela, assim, cara. Você vê assim, um detalhe, assim, de uma cena simples, boba, mas o cara faz. Ele consegue criar tensão numa cena maravilhosa, numa reação da personagem, assim, cara. Por isso que eu acho que o Cosmatos, ele é muito diretor nesse filme. Eu gosto também que tem essa coisa do personagem do Peter Weller, né, que tá tentando se colocar ali, né? E assim, o resto dos personagens que não são chefes, né? Ninguém confia na empresa. Todo mundo sabe que eles são os fudidos, assim. E o Steven, não. Ele tá super, não. Vão vir buscar a gente, sim. Tá tudo certo, né? E a galera tá, tipo, sei lá. Então, os outros personagens, inclusive o médico, né, são bem mais sensatos, assim, do que esse líder que tá confiando cegamente, assim, na empresa. Mas ele tá ali no meio termo, né? Porque ele tem que fazer esse meio campo, mas ao mesmo tempo ele se preocupa com as pessoas, mas aí ela fica jogando com isso, né? Com essa insegurança dele pra manter ele. Tem uma hora que ela fala assim, se tu quiser e que a gente vai te buscar agora, a gente vai. Só que daí tu vai perder não sei o que, não sei o que. Aí ele fica, tá, não, mas então acho que dá pra esperar mais um pouquinho e tudo mais. Então, tipo, Pois é. é isso que eu acho que é bem construído no filme, assim. Sim, e essa personagem dela é muito boa nessa manipulação com ele. Total. Bora então avançar bastante no tempo, né, para falar de Ameaça Profunda, Underwater, de 2020. Filme dirigido pelo William Eubank e com o roteiro do Brian Duffield, que depois escreveu Ninguém Vai Te Salvar, né, que falamos já em algum episódio desse podcast. E pelo Adam Kozad, que escreveu. Ah, e aquele filme do Tarzan. Escreveu um filme do Jack Ryan. Nada demais. É interessante que foi um filme lançado bem pouquinho antes da pandemia, né? Ele é de Foi um dos janeiro últimos de que eu vi no cinema, 2020. eu lembro disso. Esse eu cheguei a ver no cinema também. Antes da pandemia, não digo. E foi um fracasso de bilheteria, o pobre. E é isso, acho que, bom, pelo menos em questão de. Ele não tem o charme dos monstros construídos nos filmes anteriores, né? Mas ele tem uns toques que eu gostei bastante, mas a gente já chega lá. Quero saber o que que vocês acharam. Eu simpatizei com esse filme. Vamos lá. Esse filme nós acompanhamos, né, a Kristen Stewart, que a gente não sabe muita coisa sobre. Eu acho que nesse ponto é até interessante. Ele é aquele filme que começa e vai pegando informações. Ele não é muito didático. Parece que ele começa. Parece que você chegou atrasado no cinema, embora. Eu nem sei se ele foi pro cinema. Eu vi na Netflix. Mas eu acho até interessante porque você vai tentando se ambientar em uma instalação nas profundezas, né, do oceano. E aí rola um terremoto. Inicialmente pegamos, é que rolou um terremoto. E a galera precisa sair do local. Porque, obviamente, né, começa a entrar água. E aí a gente vai acompanhar, né, um pequeno grupo. E que a gente não sabe direito a relação das pessoas. Porque. Enfim, acho que a construção de personagem. Assim, a construção das relações é muito ruim nesse filme. Mas eu acho que esse filme ele explora muito a questão visual. Uma coisa que eu gosto desse filme, e aí acho que foi a única coisa que me fez ir até o final, é como ele explora a ideia de solidão, de vazio. Que a gente volta mais uma vez pro Alien. Eu acho que o Alien do 79. É um filme que ele trabalha muito bem essa ideia de estamos sozinhos no espaço, ninguém vai ouvir o seu grito. E eu acho que esse filme, ele traz um pouco isso, ele usa muito plano aberto. Ele tá sempre. A personagem está sozinha, como os poucos personagens estão sozinhos. E aí, claro, vai ter que ir de uma parte da estação para outra, vai ter aqueles mergulhos, aquelas cenas. Com oxigênio acabando, na né? Escuridão, porque o fundo do mar é escuro, né? Então, eu até gosto dele. O que me incomoda um pouco nele, talvez seja a falta de. Assim, realmente, os personagens, só personagens. Final também me incomoda um pouco, embora assim, eu não sou muito fã de. Eu acho que você pode ter finais felizes e finais infelizes, mas assim, me incomoda um pouco dessa coisa de. Ah, eu tentei, estamos quase lá, mas eu vou me sacrificar, sabe? Não gosto muito dessas coisas, não. Isso e Friendship Never Ends, duas coisas que realmente não cola para mim em filme. haja sacrifício É nesse filme, muito né? sacrifício. E é isso. Demais. Isso é um sacrifício, assim, de um povo meio desconhecido, né? Tipo, eu acabei de te conhecer, mas eu vou me sacrificar. Porque é isso. Vai lá. Já rolou amizade e Friendship Never Ends. Eu gostei desse filme também. Nada espetacular, eu acho que ele é um. Dá para assistir sem morrer assim. Dá. Tem várias implosões, né? Tanto de lugares quanto de pessoas, e eu sempre fico muito agoniada. Principalmente quando você vê que tá vindo, sabe? Tá para acontecer assim, eu sempre acho terrível. Quero reforçar isso que o Felipe falou, de que a impressão que dá é que tu pegou o filme pela metade. Eu lembro na época que o filme saiu, eu escrevi sobre ele e eu comentei algo parecido com isso. Acho que eu escrevo alguma coisa do tipo assim, que a impressão que dá é que eles pegaram as primeiras 30 páginas do roteiro, jogaram fora e começaram pela 31. Porque toda aquela construção de personagens que pessoalmente eu acho que seria importante. para a gente poder se importar com eles mais para frente, não é feita. E aí esses personagens ficam todos se sacrificando, ou então vários desses personagens vão morrendo ao longo do filme, só que a gente mal conhece eles, porque o filme sequer deu tempo para a gente conhecer. Isso é visível, inclusive, na primeira cena, assim, porque tipo, o filme começa ali com a personagem da Kristen Stewart sozinha, sabe, num ambiente enorme, o que passa pra gente a impressão de que aquela estação lá não é habitada por muita gente, porque, tipo, cara, não tem nem ninguém assim andando pelos corredores, não tem ninguém ali naquele espaço, é um espaço muito grande, vazio. E aí dá aquela explosão e tudo mais, ela chega até o elevador, daí chega um cara junto com ela e tal, e aí fica dois pra trás lá que morrem e tudo mais. Então, assim, aí enquanto eles estão no elevador, eles se cumprimentam pela primeira vez, se apresentam um pro outro, ou seja, eles nem se conheciam, mas tu não sabia disso porque, tipo, tu não viu a relação deles antes, né? E aí o que acontece? Ela tá o tempo todo se lamentando por causa dessas pessoas que ficaram pra trás, que morreram e tudo mais, que morreu muita gente, só que tu não sabe nem quantas pessoas morreram, sabe? E aí, ao mesmo tempo que, assim, o cara que tá do lado dela no elevador ela não conhece, só que depois o cara que ela resgata lá dos escombros ela cumprimenta pelo nome, então aquele ela conhece. Então tu fica sempre tendo que correr atrás das informações que o filme escolheu não passar pra gente, que eu não acho que pessoalmente seja uma escolha muito, muito interessante. Nessa revisão, isso tinha me incomodado muito a primeira vez que eu vi, nessa revisão eu já sabia que isso ia acontecer, então tentei relevar um pouco disso e focar mais no resto do filme, né? E eu acho que o filme, ele funciona principalmente nessa construção dessa ameaça, né? Porque de fato, assim, durante muito tempo tu não sabe o que que tá acontecendo. Parece que é que a única ameaça deles é o fato de que eles vão ficar sem ar e tudo mais. E aí, nesse sentido, ele tem uma construção que lembra um pouco o Abismo do Medo, que é o da caverna lá, né? Uhum. Em que tu tem uma ameaça que é muito forte por si só, e daí, tipo, a ameaça sobrenatural entra só como o combo da desgraça, digamos assim, né? Tipo, é só pra jogar mais merda em cima deles, basicamente. Porque eles já estão fudido de qualquer maneira. Então, assim, e aí essa ameaça, ela vai aparecendo aos poucos, igual no Abismo do Medo, né? Tipo assim, aparece uma sombra ali em algum momento, aparece alguma coisa bem rápida em outro, então tem algum corpo que eles descobrem, alguma coisa assim. Então, assim, é uma construção que eu acho que é feita de maneira bem, bem interessante, assim. E aí tu vai chegar naquele final, que eu acho que a gente pode entregar também, mas se for o caso, já vou deixar o aviso aqui de spoilers, em que daí ele se arrisca, dá pra dizer isso. Porque daí ele traz o Cthulhu ali, ele traz aquela criatura grandiosa do fundo do mar e tudo mais. Então, assim, ele não tem medo de ir longe na proposta dele. O que, pessoalmente, eu acho interessante, eu acho que funciona. Uma escolha que eu acho que não funciona tão bem é que, tipo, todos aqueles monstros que a gente viu antes, eles literalmente, eles são como se fossem, sei lá, cravo que fica alojado nos poros da pele do Cthulhu, tá ligado? Eles são tipo coisinha pequenininha, que parece que ele espremeu e saiu de dentro dele, porque eles literalmente estão dentro dos poros da pele dele. É muito bizarro isso, tá ligado? Tipo, eu entendo que seja pra simbolizar o quanto que aquela criatura é grande e tudo mais, mas sei lá, achei uma escolha meio estranha. Eles podiam só circular ele, não precisava vir de dentro dele, sei lá. Mas é uma coisa que eu notei nessa revisão. Mas eu ainda acho que é um filme muito bom. Gostei bastante. O Cthulhu, eu tava comentando antes aqui, que eu sempre chamo de Clayton, né? Por causa do meme que tem. Justo. Do Cthulhu, o filhote na escola, falando o nome dele. E a professora falando, tá ok, vou te chamar de Clayton. Mas assim, esses filmes, né? Todos eles têm essa referência ao Lovecraft, né? Desses monstros marinhos, assim. Isso acaba vindo muito também do Lovecraft, né? Tanto do horror cósmico do espaço que a Sil citou, né? Pra cá também, né? E esse é muito evidente ali, o Cthulhu ali. Aí eu até comentava antes com o Daniel que é uma pena que o Cthulhu seja só um monstro, né? E não uma entidade maior ali que poderia ter uma relação com os personagens no fundo do mar, que é justamente essa exploração que é o que eu sinto falta nos três filmes. Como o Felipe falou dessa questão da solidão, mas isso podia ser muito mais explorado, né? Como que é você estar no mar por tanto tempo, né? Porque um outro lá citou, a gente vai ficar mais 6 meses, né? Eu não sei o que lá, é quanto tempo, né? Então, isso, de certa forma, como isso acaba sendo muito bem retratado em filmes do espaço, né? Pelo menos nesse recorte desses três filmes, assim, eu acho que O Segredo do Abismo explora isso melhor, é sobre como esses personagens se sentem ali. É, esse ainda faz isso melhor que os outros que a gente citou. E poderia ter sido mais explorado mais algumas coisas nesse sentido e ter um Cthulhu ali como um. Poxa, poderia ele estar tendo essa influência Lovecraftiana aí também. No filme, assim, não ser só um monstro que aparece no final, assim. Mas o. Eu sempre gosto de falar que o layout, o design, né? O layout do monstro. Ele é bem legal, eu gosto. Eu gosto do filme também. Eu acho que ele funciona bem. Eu gosto da Kristen Stewart. Eu acho que, apesar de não estar tá sendo bem desenvolvida, e apesar de eu não gostar do final também, ali, dessa questão dos sacrifícios que o filme. Ele acaba se propondo ali dos vários sacrifícios dos personagens. Eu gosto ali de alguns personagens do elenco ali, né? Do Castle também, que tá ali. A participação dele é um pouco mais menor, assim. Mas eu gosto dele, a atuação dele é legal. E é isso, é um filme. Eu acho que na época que ele foi lançado, apesar do fracasso, eu ouvi comentários muito bons dele, assim. As pessoas gostaram muito dele, e eu só acabei vindo ver ele agora, assim, pro podcast, né? Vi uma semana atrás, mais ou menos. Olha só. Mas eu acho. Foi aquele filme que eu vou ver, foi Diana, bem não. Sim. Mas eu vi, gostei. Poderia ser melhor, poderia ser muito melhor, mas também não é um desastre como foi o primeiro que a gente comentou. Eu também me incomodo com essas relações entre as pessoas e até rolou um final alternativo para esse filme em que a Nora consegue consertar o pod lá que estava quebrado e fugir. Não sei se ela chega a deixar o negócio programado para explodir antes dela fugir, né? Mas o diretor, o William Eubank, chegou a comentar que de fato é o Cthulhu ali. Mas daí para mim isso já. Acho que então, ô amigo, você deixou passar umas coisas, porque tipo, uma explosão não. Nem arranharia o Cthulhu. E ele não liga, assim, ele tá muito. Naquele final ele tá muito no ímpeto assim de atacar mesmo, né? E o Cthulhu do Lovecraft assim é tipo foda-se a humanidade, foda-se, nada me incomoda, eu tô aqui na paz. Mas eu gosto justamente desse toque do horror cósmico, assim, acho que é bem. É tudo o que essa galera tem que fazer no filme, né, de atravessar o fundo do mar a pé. Isso é muito legal. É muito legal, é bem agoniante, assim. Eles construíram as roupas, diz que pesava 63 quilos as roupas que eles tiveram que usar. Então, eu acho que é uma produção bem feita, assim. Esse começo, né, do filme, com a câmera que vai passando por corredores e tal, é totalmente inspirada no Alien. E, se vocês repararem, o Lucien, né, o líder deles ali, quando ele tá com a tipóia, tem um logo da Weyland, do Alien também, né? Então são várias referências ali. Acho que se rolasse um crossover eu ficaria feliz. E uma coisa que me fez. Eu gostaria de ver mais também é justamente o personagem do Lucien, né? Porque fica muito claro que ele sabe mais do que a gente, assim. Do que todo mundo, né? No filme. Porque quando a Nora chega lá no armário dele, assim, né? Em outra parte da base ali, tem inclusive um desenho do Cthulhu na. Sim. Né? E assim, são várias coisas que indicam que a empresa, a Tian Industries, né? Eles estavam acordando o Cthulhu de propósito ali. Tipo, como se eles fossem a seita lá do Lovecraft, né? Que quer o retorno do Cthulhu, assim. Então, se esse filme virasse uma coisa maior, sabe? Sei lá, se tivesse uma sequência, se tivesse uma série, sei lá o que for, eu acho que daria para ir para caminhos muito interessantes também. Pois é, sim, concordo. Né? Mas ter esse. Mesmo que não tenha, a gente não tenha nada além do que tá no filme, né? Mas só de ter essa coisa do horror cósmico eu já acho muito bem-vindo, assim, e deixa o filme mais interessante também. Sim. É isso. Olha. Que E realmente conseguiu fazer um episódio de meia hora, de uma hora. Uma hora e um. Olha só. Eu tô tão orgulhoso da gente. Ah lá. Uma hora a gente ia chegar, gente. Muito bom, gente. Então, quero saber se vocês têm algum comentário final, alguma menção honrosa. Olha, eu vou falar do Segredo do Abismo, porque realmente eu gosto. Embora ele não seja, assim, obviamente, terror. Mas os personagens lá sofrem um bocado, né? Tem umas cenas muito angustiantes. E vamos encarar que gravar com James Cameron nos anos 80, final dos anos 80, com muita água, deve ter sido também um verdadeiro terror. Terror por si só, né? Eu acho que a sorte da Sigourney Weaver não ter participado é porque ela tinha brigado com ele depois do Aliens, o Resgate. Eles só foram fazer as pazes no Avatar, senão teria sido ela lá que poderia ter naufragado. Mas eu gosto realmente do filme. Eu acho ele, assim, muita gente torce o nariz, mas é um bom filme. James Cameron também gostava de tretar com pessoas, hein? Puta merda. Gosto. Uh-huh. Gosto bastante. Ele briga com o povo. Eu vou indicar, então, um filme que eu acho que ele não necessariamente se passa no fundo do mar, mas ele se passa no mar, que é um chamado Tentáculos, Deep Rising, de 98. Ah, eu gosto tanto. Eu também gosto, é do Steven Sommers, né? Eu gostava bastante quando eu vi ali na década de 90, início dos anos 2000. Não sei se ele continua bom, né? Mas na época que eu vi, eu gostei bastante. Eu vi várias vezes nessa época. O Steven Sommers também, naquela época, ele tava bem, porque depois disso ele fez A Múmia, né? Que foi um filme bem grande, assim, pra época. Então, fica aqui a dica do Tentáculos. Bem divertido. Muito bom. Eu vou indicar o Lords of the Deep. Vejam por sua conta e risco. Essa é a regra do episódio de hoje, né? Gente, desculpa, mas há raias gigantes dos olhos vermelhos, cara, que parecem o dragão de Como Treinar Seu Dragão, isso é só os anos 80 que podem te proporcionar. Exatamente. É isso. Já vi as fotos que você mandou no grupo, Ivo. Depois eu deixo no post pra quem quiser dar uma olhadinha também. Ele está gratuito no Plex. Eu não faço ideia o que é esse Plex, tá, gente? Eu nunca tentei usar o Plex também, mas eu já, aparece alguma coisa nele pra mim. É bem ruim, né? É bem ruim. Enfim. Nossa, ai, realmente. Gente, vocês sabem o que fazer. Vocês sabem onde procurar. Aham. A nota dele no IMDb é 2.7, só pra vocês ficarem assim. Ô, criança, é realmente. Acho que esse não tem salvação. Mas fica de curiosidade, né? Quem quiser se arriscar, ouvinte, se alguém se arriscar, contem pra gente, por favor, né? Sim, queremos faça saber. Isso. Tomem essa por nós. Mas é isso, então, gente. Obrigada por mais essa gravação. Ouvintes, como sempre, né? Quero saber o que vocês acham desses filmes, se assistiram. E quero mais indicações, assim. Inclusive, se vocês tiverem indicações de filmes diferentes, né? Dos que a gente falou. Diferentes dessa sinopse única que a gente fez aqui hoje. Será muito bem-vindo também. E é isso, gente. Obrigada por mais essa gravação e até a próxima. Até mais. Uhul! Obrigado. Uhul. Ah, tá. Agora tinha vindo um uhul lá do Ivo. Não sabia se era pra parar de gravar ou não.